92, quando chama agora o centro Recife, 125.1, alterno 133.195. Confirmado, por favor, frequência. 125.1, alterno 133.195. 1-3-3-5, bom dia. Olá. Salvador, é o Sam Michael, é o Fox. Como chega? Tem um Fox encerrado, cheque de motor, senhor. Podemos realizar aqui um 180 na posição e retornar para o pátio 1 na posição 7, positivo? Afirmativo, está autorizado o regresso, chame antes da Juliette para ingresso no pátio 1. Positivo, até o Fox chamará antes da Juliette. Salvador, é o Mike até o Fox para ingresso na Batiuna até a posição 7. Autorizado até o 7. Reporte ao termo do reboque, Mike até o Fox. Até o Fox, reportará no 7. To Recife Center. Estação 3600 direto do Bridges. Salvador, é o Mike, Hotel Fox, encerrando o reboque na ponte 7, bate 1, no grato, bom dia. Bom dia, Mike, X-Ray Fox, Mike, Hotel Fox, pra mim. operador, muito bom dia, Gol 961. Bom dia, Gol 961, para o Galeão, tem aprovado o nível 360, o senhor aceita? Aceita. Gol 961 está autorizado para o Galeão, nível de voo 360. Decola da cabeceira 10, mantém a proa até 2.000 ou 3 milhas, após curva direita no perfil da subida da El até a posição Leda. Em seguida voa a posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 10 até Esmap, após direto Lúvito e Barbacena. Transponder é o 5525, controle opera em 119.35, contagem. Galeão, 360 aprovado, decodando 0, mantém a proa 2.000 ou 3 milhas. Posso manter curva direita, perfil da Dael. Após posição Leda, voa intercepta Brasil 10, Smap. Aliás, é Leda Bridge, aí intercepta Brasil 10, Smap, Luz do Barbacena. Seu nome 5525, controle de 935. Voa 961. Voo 961, correto o cotejamento, chame pronto para o acionamento. Pode chamar na frequência da torre 1895, ok? Eu vou chamar 1895, obrigado. Salvador, na escuta do Mike Hotel Quebec. Prossiga, Mike Hotel Quebec. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque do pátio de número 3 para o finger de número 5. Está autorizado, reporte ao tema, Mike Hotel Quebec, do pátio 3 ao finger 5. Será feito, grazie, senhor. Titan 3597, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada a ponto, ajuste o altímetro no 090. Autorizado, ponto. TEC retornando. Prossiga. Informando o término do reboque, gate número 5. Obrigado, bom dia, senhor. Bom dia. Uno autorizado, push no portão 1, chama para o táxi, o altímetro no 0, no 0. Solo Salvador, bom dia. Tan 3171 com a última informação, autorização para Guarulhos. Ok, Tan 3171, copia o 340 para Guarulhos? Sim, 340. Ok, Tan 3171, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340. Decola da cabeceira 10, mantém a proa até 2.000 ou 3 milhas, após curva à direita na subida da EL até a posição Leda. Após Leda voa direto bridge, onde intercepta a Zulu 16 até Belo Horizonte e segue conforme a rota do plano. O transponder é 5537, o controle em 119.35, corteja. Foi autorizado de voo 340, da corrida 10, mantém a proa até 2000, curva direita, Tael, Leda, Bridge, Bridge, intercepta superior, Zulu, no meio, BHZ, BHZ, Trive, Trive, ponto, ponto, teste de chegada. Transponder 5537, o controle opera 1935, TAN 3171. Correto, TAN 3171, chame para o acionamento no portão 62. Chamarei, muito obrigado. Confere 62. 961 com 60, POB 620, 3 horas e 50, Campinas. 60, Campinas, é 3 horas e 30, é isso? 3 horas e 50. 50, ok. Está autorizado o táxi via Índia para o ponto de espera da 10. Chame pronto para decolagem, o altímetro 10, gol no 961. Fiz Índia, ponto de espera da 10, 10, já chegou 961. Tem 35 no 7, está autorizado a final do procedimento ILS XY10, desça para 2 mil pés, altímetro 10, reporte estabilizado. Afirma que está autorizado o procedimento, desça para 2 mil, autorizaria tudo? Agora sim, alto e claro. O gol no 961 autorizado a alinhar e decolado ao 10, o vento sopra de norte com 2 nós. Para 4 mil pés, altímetro 10. Uno 961 decolou aos 31, chame o controle em 119 decimal 35, tenha um bom dia. 935, obrigado, bom dia, bom trabalho, 961. Controle Salvador, bom dia, gol 961, passa 1600. Gol 961, contato o radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da Elm, após leira direto bridge. 6360 na saída da Elm, após leira direto bridge, gol 961. Estabilizado, tá 3597. Chama agora a torre 18 decimal 95. 18 decimal 15? 18 decimal 95. 895, tá 3597. 865, está autorizado a sinal do procedimento elétrico CY0, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Ok, 2000 pés, então...